vibe do cobiçado. Não para. Vai. Só dá um tempo. Atualizei. Mais uma. Não tem jeito. Vai. Vai te dar um papai. Simba. Espalhadão do meu Brasil. Tamo junto. Thiago Rodrigues. Lá vem. Olha que da hora, maravilha, que legal, que maneiro. O jeitinho que ela desce, que ela pede. Ou bota a palma da mão no chão. Empina pro Gil, bale e desce. Bota a palma da mão no chão. Empina pro Gil, bale e desce. Bota a palma da mão no chão. Empina. Empina. E bota a palma da mão no chão. Empina pro Gil, bale e desce. De quatro de quatro, que? Com esse rabetão. Vai de lado de. Cagando, vai jogando no chão. De quatro de quatro, com esse rabetão. Ela joga, ela desce, ela joga, ela desce. A bunda no patrão. E bota a palma da mão no chão. E bota, bota, bale e desce. E bota a palma da mão no chão. E vai botando. Bale e desce. Ou bota a palma da mão no chão. Empina pro Gil, bale e desce. E bota a palma da mão no chão. Empina pro Gil, bale e desce. Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce. Ela desce, ela desce, desce, ela desce, desce, desce, desce, desce. E ela vai descendo, vai começar a onda. Desce, desce, desce, desce, desce. Vibe do cobiçado. Cobiçado. O quê? DJ Felipe. Esse DJ tem o quê? Tem a senha do sucesso. Bora começar! Falando com a lua. DJ Wilson. Vai começar no DJ Smart. Vocês, chegou o trio do Hobby aqui nos vídeos mar, meu irmão, onde o cobiçado começou no Fox e onde o cobiçado começou no Hobby, então bora começar a lembrar agora. Vibe do cobiçado. Vem comigo e canta, vai. Estou dividido. Entra o quê? Entra o quê? Desde que ela... E aí, meu parceiro Yarley, oh, homem tá na área. Tá curtindo a vibe do cobiçado? Partindo o Pedro Chão, DJ Gui do Orvalho. O cobiçado do Pará. Qual delas, hein? Qual das duas é certo pra mim? E aí, meu parceiro Clebinho, sou... O homem do Lava Jato Mil Graus. Lava Jato Mil Graus. E a viração tá em peça hoje, hein, Clebinho? Vai! Banda MC, uma pancada de sucesso. E aí, meu parceiro Helg? Onde se escondeu ela, Helg? Aí passa aquele filme. Olha, maionese, tá na hora, hein? Onde se escondeu, amor? Que eu pensei em ser... André Rodrigues, chanara com a gente. E o que me restou? Só no uísque, hein, pai? Uma honra. Não importa. Terça-feira. Falar que era chapa. E mais, mas não vou deixar. DJ Cupuaçu. Para o William. Esperando sua volta. Pois um grande amor. Leonan. Não se esquece jamais. E eu. Minha vida, eu amo, eu te dou um beijo. Oh. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo, tá. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o Robin tocar. Deixa o coração depois se abrir. Alô, minha GDG! Fique. Fruto sexual. O quê? Com ele. Vai. Vai ser melhor. Vibe do cobiçado. Vibe do cobiçado. O quê? Fim de semana chega, a noite é um convite. Toda a galera se reúne e vai pro pop. Eu me arrumo, faço as unhas e cabelo. O tempo da fronteira, Juana. Você sentir meu cheiro. E agora? O seu bebop tá tocando e a festa tá lotada. Vou te... Eu quero ouvir, Lenô. Quero voar com H. Bem alto, bem alto. Falou, começando, eu gosto dessa. Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir. O quê? Se esse caso é pra valer. Deixa eu ver. Se alguma vez. Meu empresário Bola, velho, minha parceira Adriga tá no circuito. Cura da paixão. Oi, amor, na contramão. A sua estupidez. Falou que esse final de semana vai fechar com o Rob. Te deixa ver. E hoje tem Caribe Show. Eu não sei pra mim. E o Leão não vai lá, não vai, Leão. Preciso de você. Chega ressacado no trambo. Tem ninguém. Não tem coragem. Consegui separar você de mim. O quê? Porque eu não vou deixar. Canta. Me diga. O quê? Meu primo Renan, você me feriu. Acabou. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Acabou. Libera, cobiçado. Oi. Meu parceiro, axé. Alô, meu sargento. É Pix, sargento. É Pix pra elas, porra. Ela, Casey. Não aguento. Juana Castro. Alô, Marcele. E bidê da Karina Gomes. Aonde? Bagulho tá doido. Não te encontrei. Meu primo Renan, meu amor. Ele é sua esposa, Suzana tá aí com a gente, comando assados da cremação. Sou. Tamo junto, hein, meu? Poderoso cobra, encontrar você. Falou, Fabinho Ferrari! Sagrado, não como se... E a baronesa falou assim, ó. Vá onde, baronesa? Não como se... Vou no Robson. É o Mega Robson. Consigo esquecer os beijos. Ailton! Das noites de amor. Ele lembra daquela mulher que levou tudo, né, Ailton? Você me deixou. Foi de um jeito que não dá. E o Biel? Tá. Dói, Biel. Assim dá demais. Assim dá demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço, amor, não me deixa assim. Você diz. Você nem pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. você. Você nem pensou, não me deu valor, não quis nem escutar tudo que tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Libera cobiçado mais uma. Aí quando tu bebe, mulher, o cara fica na onda, sabe por quê? Quando tu bebe, tu já sabe. Se eu bebi, foi por causa de você, posso jurar. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Tô pensando que ainda sou por você. E aquele alguém? Se alguém falou que andei mostrando. Hoje é bidê da Karina Gomes. Essa, tudo por conta dela. Vida que é SD, não me interessa. E daqui partiu Bernardinho, hein? Eu te seguro, não me lembro de você. Tu vai ou tu não vai? Hein? Confirma. Chega, confirma pra estrada. Eu já te esqueci. Hoje é o dia do quê? Hoje é o dia da mentira. Eu brinquei e você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Alô, meu parceiro Leonan! É daquele jeito, mano! Quando faz amor, será que você gosta mesmo de mim? Isso é amor, uma doce mentira. Fabrício Bill, canta. Oh, baby, mas quando está só, olha o que ele é bicho. Sente amor, não dá mal valor na sequência. Na cama, chama o meu nome. Eu quero ouvir, quero ouvir. Eu não quero tocar em você, oh baby. Comigo bem alto. Só queria viver a vida. Muitas vezes causei feridas, com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. Foram tantas despedidas, aventuras mal vividas, e com medo de me apaixonar. E aí, Jefferson Potter? Coração ficou. Ele viaja nessa. Mas foi no teu olhar. O quê? Que eu sucedi. Juro, encontrei um caminho pra seguir. Mas foi? Foi só te olhar. O quê? Que o meu mundo parou. Vamos achar o som, vamos achar o som. E a minha vida mudou da noite pro dia. Mudou da noite pro dia. Fabrício Mix, manda pra ela agora. Eu era uma menina. meu pai. Ei! Oh! Ei! Alô, minha dormido. E ela gosta. Gatinha, você gosta mais de Red Label. Oh, oh. Gatinha, você gosta mais de Red Label. O quê? Pra mim tanto faz, o Red Label ou Ice. Pra mim tanto faz, o Red Label ou Ice. O quê, o quê, o quê? Ice. Pra começar a chita! Oi! E aí, meu parceiro Lobo dos Humildes! Bate no peito e diz que é o DJ que tu dá valor! O cobiçado do Pará! E o nosso Uber acelera? Ele acelera ou não? Deixa saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Olha como tá recheado aí na minha GDG! Eu liguei porque doeu em mim. Sentimento, orgulho de momento, não levou nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim, também confesso que sinto em mim, baby. A de que me falou, ainda tem o seu nome. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Estão muito bem. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou. E aquele sentimento tá macumba aí. Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou nada e só atrapalhou. Bora, mano! Bora começar um bagulho doido aqui no vídeo! Joga a mãozinha pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima! Joga lá pra cima que o bagulho vai esquentar! Bora lá pra cima que o bagulho vai esquentar! Bora lá pra cima! Bora começar a esquentar o bagulho! Um, dois, vai começar o esquenta! Lá vai fogo! Ei! Oh! DJ Braga, joga o bagulho pra cima que esquentou! Põe a mãozinha pra cima e grita! Vai, vai! Vai, vai! Estoura! Pode descontar do meu cachê lá! Joga a mãozinha pra cima, pra cima! Um, dois, três! Solta a voz agora! Eu tô com saudade! Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar. O cobiçado chegou, hein? Dá-lhe, meu cobiçado. Pode preparar. Pode preparar. Pode preparar o foguete. Pode preparar que o bagulho vai começar a esquentar agora. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Joga, joga, joga. O quê? Nem as estrelas brilham como o seu olhar. Vai. Vou gritar pra mundo ouvir que te desejo. E aí, meu parceiro Clebinho da Viração? Você é o meu parceiro. Eu gosto. Olha o caquinhado, caquinhado, caquinhado, vai. Um, dois, três, vai, vai. Now this is a story all about how my life. E aí, meu parceiro Rodrigo Helge? Daquele jeito, mano! Empresário Gilmar, ele, meu parceiro Ponte! Já tô na companhia do meu parceiro Performático! É Performático esse aqui? Ah, é esse aqui? E aí, meu primo Renan? Vai, vai, essa aqui é. E aí, meu parceiro André Rodrigues? Chama o Fabrício que hoje tem. Vamos dançar até cair. Vai, moleque doido, vai. Vamos, porra. Fabrício! Do tempo, do tempo. Vai, DJ. Vai, DJ. Vai, DJ. Vai, DJ. Vai, DJ. Vai, DJ. Vai, DJ. Retorna. Alô, minha GDG. DJ. Vai, fogo. Então, fogo no baque. Então, fogo no baque. Então, fogo no baque. Então, fogo no baque. Pega no fogo. Pega no fogo. Pega. Alô, minhas princesa. Pegando fogo. Pegando fogo. Parabéns, Sharina Gomes. Hoje, meu parceiro, o Sargento Axé falou, cobiçado, não adivinha aqui hoje. É pix pra elas, porra. Então, lá vai. Caralho, acende a... Bora, tormento. Olha o mar, olha o Biel, meu parceiro aí, o Dom. Esse é o novo aquecimento. Daquele jeito, daquele jeito. Tonga, tonga, tonga, tonga, tonga. Conga, conga, conga, conga, conga. Mexe como é que faz. Trava na beleza, trava na beleza, trava na beleza. Cheque. Destrava. Toma na pressão, vai. Toma de ladrão. Vai moleque doido, vai moleca doida. Quem gosta é a Jaque. Faz cara de mal, sal, sal. Faz cara... É John Pinson, tá na hora. Chama, pega, pega, pega essa cara. Pega, pega, saca, pega, pega, saca. Olha o Fabrício Binho. Pega, pega essa cara, pega, pega essa cara. É o quê? Pega essa cara, pega. Pega essa carta, pega. Thiago Lima. Pega essa carta, pega. Pega essa carta, pega. Pega essa cachorra. Pega, pega. Pega essa cachorra. Pega, pega. Pega ela, pega ela. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado. Olha meu parceiro empresário Bola. Vai no caqueado, caqueado. Ele é a trica no circuito. Empresário Bola e trica. Os padrinhos da vibe do cobiçado. Batente alta. O DJ já tá tocando e o rock tá desviado. O cobiçado tá tocando e o rock tá desviado. Vai, moleque doido, mostra como é que faz. Vai, moleque doido, mostra como é que faz. Vai, vai. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que... E aí, Vaguinho, pé de briga. Bravo, porra. Sal, sal, faz cara de mal. Sal, sal, sal. Cara de mal no gingado, bora no caqueado. Cadê o lanche? Bora no caqueado. Vai, vai. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E dança, dança, dança, dança. Bravo, vai dançando. Olha meu parceiro, neném do comércio. Vai. É pix pra elas. Porra! Dança, dança, dança. Nunca fez um pix. Dança, dança, dança. Vai, moleque doido. Vai, moleca doida. Vai, moleque doido. Vai, moleca doida. Vai, vai, vai, vai, Eu vou chamar a princesa, quero os ver representando. Só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão. Au, ai, ai. E as princesas na retaguarda. Pega essa linguada de pitbull com sede. Pega essa linguada de pitbull com sede. Passa o xereca de pitbull. Minha amiga Marcela, ela Ruana Cássio. Pitbull fica lindo. Tá no circuito. Que doido. Já tá aí na. Que doido. Já esse também da Guaxi. Alô, Marcela. Que doido. Bora, Karina Gomes, chame bem hoje. Mas é vagabundo. Formou um bonde, né, Fabinho? Joga o anzol. Fabinho, pé. Alô, Yarley. O anzol. O meu primo Renan, o homem do assado da cremação. É Renan, faz um pix, faz um pix. Esse é fechado com ela. Aí, Felipe Cobiçado. Fechado. Vibe do Cobiçado. Só presta, não brechando. Eu não sou tão boba. Cala a sua boca e saia daqui. E amanhã? Amanhã você vai ver. Eu te usei. Te iludi. Te enganei. O pior. Do jeito que você fez. Vai, vai. Aquela noite eu te esperei. Sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. Eu tava chate. Falou, Clebinho, viração. Tô nem aí, tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite. Tem beiradinha, hoje tem beiradinha. Tem, tem. Tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim-tchim ligado? Solta a voz, solta, solta. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Essa distância me mata. O quê? Eu quero ter você de novo aqui. Cobiçado como ele é, tá rindo. O cobiçado ele é rindo. Tá na parte de risco. Permanece essa tranquilidade na comunidade. Lili. Alô, meu parceiro Thiago Lima. Estão... Como tá aí, Thiago? Como tá aí, Thiago? É várias putas, é muita puta, é muita puta, é muita. É muita puta, muita. É muita, muita, muita. É muita puta, muita puta. Não vai ligar. É muita puta, é muita puta, é muita puta, é muita. É muita puta. O caqueado no pai. Então, fogo no baque, então, fogo no baque, então, fogo no baque, então, fogo no baque. back de um metro, onde é que eu encontro? E aí, minha amiga Tainá? Onde é que eu encontro? Conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga. O bagulho tá fluindo com batidão diferente. O bagulho tá fluindo com... E ali, ali. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota aqui. Bota nela, bota nela, bota nela. Vai botando, vai. Chama o teu vulgo malvadão. Chama o teu vulgo malvadão. Chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama. Vulgo malvadão. Soca, soca, soca, soca, soca tudo com ele. E vai socando, vai socando. Vai socando, vai socando. Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal. Se for magrinha eu me amarro. Te amarra nela agora, te amarra nela agora. Naquele pique eu passo mal. Vai, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e sobe, sobe, sobe, sobe e desce. Aí Geneto MT, sobe e DJ Paulinho. Sobe e desce, vai embora. Tá bom, te arruma, vamos pra Atalai. O quê? Atalai é o caralho, é a vibe do cobiçado. Vibe do cobiçado, vibe do cobiçado. Aí, Felipe Cobiçado. O caralho é a vibe do cobiçado. Vai vir no cobiçado. Vai vir no cobiçado. Joga pra cima. Putaria nessa porra. Vai. Vai cantar comigo agora. E amanhã uma chava porcuda do André Rodrigues. Hoje tem baile lá no minigrinho. Você sabe que eu botei todas as piranhas no grupo. Sabe, Felipe Cobi sabe, ele quer sacanagem. Esse DJ, ele quer sacanagem. E o Felipe Cobiçado, ele quer sacanagem. Esse DJ, ele quer sacanagem. Elas gostam quando eu boto naquele ritmo louco. Que sempre nome de loja DRA Boutique. As minas que eu como, pede. O Duque Gomes. Que bato. Fechado com o Cobiçado. Duque Golden. O look mais cobiçado do Pará. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido. E o Paguinho pra te briga. Ele é bandido, bandido. Então bota, bota, bota. Botando, vai botando, vai botando, vai botando. Bota, bota, bota, bota, bota. E alô, meu parceiro Alisson. Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. Pente arrumado, cabelinho colorido. Oi, ele quer sair comigo, ele quer sair. E aí, Clebinho? O Fabrício faz, o Fabrício faz, o Fabrício vai, vai, vai, vai, vai. Os capinhos fazem. Libera! Dia tá lindo, ensolarado. Rima de piscina, cervejinha e chuva. O quê? Família tocada, caiu na barra. E aí, meu parceiro Yarley? Veja meus aliados. Vai, garoto. Pois é, nossa vida muda. Bolhão tá no circuito. E eu já fui ser, velho. A camisa nova mais cobiçada do... Tá certo. O da pelada. É o olhão, pai. Tá certo, tá na vida. Mas... aí tu pega o moeda, camisa 8. E o cacaio na 10, tu já viu, né, pai? Pra cá, vida de artista. É a trilogia do sucesso. Uso do rio. Sempre posturado com o bolso cheio de rio. Posso fazer nada. E o Choco? Fingir. O cara reserva? Mas... é, eu não boto fé. Essa vida... meu cria, porra. É. Brocou dois hoje na floresta, né? Tô sabendo. Essa nossa fé. O homem tá voando. Tá de vontade. É o bolso do rio. Tá com estilo frio. Sempre posturado com o bolso cheio de rio. E hoje é minha parceira. Vida de rio. E minha amiga Karina. Passando na frente, sem tá de aniversário, Karina. Ô, baby, me atende. O que, bebê? É que vontade de tacar no celular na parede. Ô, baby, me atende. É que vontade de tacar no celular na parede. É John Lennon, quando liga pra ela, John. Após o sinal. Vou encontrar um novo amor. Estou cansada de sofrer. banda. Junto da vai, vai, vai deitando, vai deitando, vai. Vai deitando. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. E vai descendo, vai no chão. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai. No chão, rebola, passa, passa, passa. E agora, agora. Fabrício, sempre cobiçado levar a melhor, né? GDG, GDG, galera do Guamá. Alô, minha GDG! GDG, GDG, galera do Guamá. Galera do Guamá. Parceiro Mauzinho, dono das estradas. Acelera, Mauzinho. Vai, vai. Parece que você ficou com medo. Colocou tanto defeito em alguém que sempre te ama. E agora? Agora vem chorar na minha porta. Vem dizer que se importa. Mas é tarde pra se reclamar. Deixa eu me ver. Você jurou que ia cuidar tão bem de mim. Você me disse um dia. Nosso amor não vai ter. Alô, Leão. Imperador Renatinho. Alô, Martinho, faz um pix, Martinho. O insano hoje pipocou, estava lá. Sofri por me apaixonar. Tive um amplexo, né? Tu entendeu um amplexo? Me visita toda noite. E traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo girar. Pode cantar agora! Medo de errar. E matemática do amor. Vai, vai, vai. O corno sai. Não, não, não, não, não. Eu quero bagulho doido. Quero ver bagulho doido, bagulho doido. Vai. Você, e um águia de fogo. Tu é da onde, Rob? Eu sou da equipe TR. Essa galera que enlouquece. Enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa, vem comigo, vem, vem, vem. Meu coração é super poder. Essa galera enlouquece com S. Diga, espere, seu Juninho. Chegando com o Betinho e o Josimar. Vem comigo, vem. Meu coração é super poder. Essa galera enlouquece com S. Diga, espere, seu Juninho. Chegando com o Betinho e o Josimar. O escurinho pague, né? Vai sair daqui direto pra beiradinha. Joga a mãozinha pra cima aí. Quinta-feira de rock doido hoje, bota pra cima. E uma coisa eu digo pra vocês: a partir daqui não para não. Saindo daqui todo mundo pra beiradinha. Quando tu pensar que tu acordou ressacado, tem um trio do Robson lá no Caribe Show. Aí tu já viu, é problema e meio. Windows Singer. Hey! Oh! Joga pra cima. Tá gravando, tá? Tá gravando? Tá gravando, Wagner? Alô, minha dormido! E que comanda no sítio? Felipe, desse jeito você me deixa louca. amores que dói, amores que amaga. O homem da vibe chegou, DJ Felipe Cobiçado. Aperta o play, meu DJ. Rodrigo Held, como tá por aí? Fumando, vendendo, lucrando, baforando com os amigos da boca. O quê? Canas, aguarde, bandido, plantão foi sofrido, então vamos, blin. Jaquim. Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca. Tu gosta, né? Porque eu sou bandido, ela joga confusa. Até o quê, Jaquim? Ai, calica, quer dar pros amiguinhos da boca. Joga pra cima agora e canta aí. Ai, calica, quer dar pros amiguinhos da boca. Bagulho doido. Ai, calica, quer dar pros amiguinhos da boca. Ai, calica, quer dar pros amiguinhos da boca. Sobe e desce, oi, sobe e desce, sobe, sobe, vem, minhas princesas, vem, olhem pra eles, vem, e manda eles falarem, cintura, traficando a noite inteira. Essa é a música do Fabrício Bill. O menor que tá quebrado. Essa é a música do Fabrício Bill. Essa é a música do Fabrício Bill. De bloco na cintura, traficando a noite inteira. O menor que tá quebrado. Ele te liga agora, vai. Cadê o LW, sarra nela com fuzil na bandoleira. O Ciclope, sarra nela com... Alô, Clabinho! Tem pique, bebê, bebê. Já sabe uma cereja. Veja a prova da mulher. Resistência. E aí, Marcelino? Aquele jeito hoje? Só tudo musculatura. Aquece direito e esquerda. Três voltas no sítio esmar. Traga o pique, tu sabe. Vai que dá câmera na hora. Dele não tão de brincadeira. O LW sarra dela. Parquinho! Sarra dela. Tira a pistola da cintura. Joga pro alto e dá um gol. E o Renatinho? Cintura, tira a pistola, Renatinho. Cintura, joga pro alto e dá um gol. Balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança, Glock. Balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, Glock, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança, Glock agora. Balança, balança. Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar. Romance agora. Eu não quero, vou te iludir. O quê? Entrar na sua mente. E aí, meu parceiro Aliel do Aliel Lanche? Daí você já se... E agora, rebola pra mim, vai. Eu rebolo sim, de jeito que te enlouquece. Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece. Eu rebolo sim, de jeito que te enlouquece. Minha boquinha faz coisas que sua... Segura agora. Vem, espirro, lança. O quê? Cobiçado vai tocar. Espirra. Espirro, lança. A fim de doida. Não complica, faz o faz. O quê? Que eu vou te tacar com jeitinho, amor. Cai na pica. Que eu me amarro. E no embalo desse. E agora, filha? Olha que delícia, me deixa sem palavras. Gina entre Sandy. A boca veludada na. Como tá por aí, mano? Louca demais, livre pra voar na onda deve. Ela te mandou aquela mensagem dizendo assim? Sem você não sou ninguém. Já tentei procurar, não tem. Numa... TikTok, TikTok. Tem. Fala, meu primo Renan. O homem do assado da cremação tá no circuito com a gente. Ele tá aí, Júnior. O homem tá na área, o homem. vai. Alô, Clebinho. Vai. Aquele jeito, vai. Que coxinha e rabão, baita cabelão. Vai. Faixa rosa, cobiçada é a rainha. Da suque... Só o moleque é cobiçada, vai soltar a mão comigo agora. Deu lá no passado, vai. 7 anos e... André Rodrigues, um homem tá na área. Vai. Quem diria? Bom prazer te conhecer, vai. Um belo dia. Diz agora aí. De pra ti, vai. Ela é espetacular, vai. É mulher como sua. Vaguinho pé de briga tá no circuito. Lucas, ela é espetacular. Vem aí, Lobo. Fechar o final de semana. Oxi, Caribe, né? Vou até que você vai me dar câmera na hora. Fazer comigo várias posições. Trava, destrava. E pininha rebola. Tá tudo bem. O quê? Que pena que você tá indo embora. É? Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Ninguém tá indo embora, não. Enquanto não diz com vocês vai ter Júnior Eletrizante. E eu não tô bem. É. Não tô legal com toda essa história. O homem tá preparado. Jurei o mundo. O homem tá preparado. A gente. E dessa vez não vai ser diferente. Eu quero ver soltar a voz agora. Vai. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai deixar. Thiago Tormento, Daniel. Minha menina, eu te peço, então volta. E aí, baronesa? Doido, bota a mãozinha pra cima aí. Só quem for do Clube do Remo, bota a mãozinha pra cima aí. Mas quem for do Paysandu também pode botar pra cima a mãozinha. Quem vai sair daqui, vai direto pra beiradinha, bota a mãozinha pra cima que a gente é gilunense. E a nossa essência de não esquece. Mas tu já viu, né? Antes de tu ir pra beirada, tu tem que mandar aquela mensagem, né? Onde é que cê tá? Fala pra mim se vai rolar, que eu tô afim. Dormindo? Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em esconder. Olha o Mauro! Isso é maldade. Provavelmente esse já fez o Pix. Provavelmente. Quando lembrar da gente, o quartirando. Vale, meu parceiro Dedê do canal. Aí vem na guarda do cobiçado. Você me liga pra fazer. Dedê, não te esconde, Dedê. Sabe que o admira de mim. Deixa o Luca. Vê você aí. Tu lembrar da gente no quartirando a roupa. E cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas. Júnior! A pegada de vaqueira quem te deixa luta. Hoje é aniversário da minha amiga Karina Gomes. Falou cobiçado, hoje meu aniversário vai ser um bagulho doido. Um dos gerentes do Palafita, um dos gerentes do Insano. O Tubiruta tá aí com a gente. Provavelmente já pegou os 30% dele lá. E veio gastar na vibe. Agregando valores. Júnior. Sério dela hoje, viu?